bicicleta eu corria na estrada da usina, noite quente de um lugar qualquer. Longe das igrejas e das coisas protegidas, algo chama, eu quero me perder. Eu ouvi a sua voz vindo de cima, luz no céu, espaço na vez, o meu guia. De joelhos eu te peço, me leva, que eu te quero sempre mais. É um mistério, um instinto, eu não vejo, mas eu sinto os teus sinais. Nada mais me satisfaz. Eu sinto os teus sinais. Dilata meu olho, entra pelo meu pescoço, meus desejos mais espaciais. Me deixa bonito, um satélite em órbita, me sentindo elétrico, olhando pras estrelas, pensando em histórias eróticas. De joelhos eu te peço, me levar.